Hoje eu só vou falar um monte de letras repetidas. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bemixes! Eu sou o Evandro, e aqui comigo a galera de sempre temos o Save. Caralho, Evandro fez uma abertura muito, muito feliz hoje. Tô no crack. E aí, temos também o Godoka. Opa, boa noite. E o Flammer. É incrível o Nicolas Cage ter uma cabeça de pássaro quando o nome dele é Gaiola. Nossa, ensaiou essa piada aí uma vida inteira. Cara, isso... Foi muito sério. Não, Chamou. Foi agora. Por isso foi ruim. Que Deception, cara. Que Deception. E hoje também temos dois convidados aí, cara. Diretamente do HQ Fan temos o Coffee do Ultra. Fala aí. E direto do Baile dos Enxutos temos o Luke Luke. Oi, Inferno. Oi, Sorgo. Não, pera. Então, galera, hoje temos um podcast mais que especial. Nós vamos fazer um... Vida e Obra, Nicolas Cage. Que sal, o podcast mais relevante já feito na história da humanidade. Vamos falar desse mito de Hollywood, cara que faz mais filme por ano que indiano. Só filme bom, de qualidade. Só filme bom, de qualidade. Isso, vamos fazer um apanhado geral de toda a sua carreira. O que a gente conseguiu ver, né? Porque a quantidade de filme obscuro que ele tem é muita coisa. É incrível. É muito bom. Então, vamos lá começar logo essa porra aí. Ou vamos logo esperar um minuto e meio pra terminar a abertura deles? Nicolas Kim Coppola, pra quem não sabe. Caralho, esse é o nome dele? Sim. Sim, ele é sobrinho do Coppola. Ele é sobrinho do Coppola. É sério? Cara. Caralho, meu mundo deu altos mortais carpado agora, porque eu não sabia. É primo da Sofia Coppola, cara. Primo da Sofia Coppola. Meu irmão, como é que a família consegue dar dois benefícios tão grandes pra a humanidade? Gerou Nicolas Cage, né, cara? Que, como assim? Cara. Não, o Nicolas Cage é muito mais relevante que o Coppola jamais será, velho. Tá louco. Então, cara, a gente tem aí o nascido em 1964, então, segundo a Wikipédia, ele tem 50 anos. Caralho! Não, 64. Ah, não, é isso mesmo. Por talento. Eu tava dando uma lida aqui, uma coisa que me chamou atenção no IMDB aqui. Ah, tirando o fato que ele é um fanboy violento de quadrinho, né? Então, o nome dele é inspirado no Luke Cage, né? É sério? Porra, segui! Caralho, eu não sabia, velho! Pô, trouxe topa pauta, cara? Porra, cara. Não, óbvio que não. Óbvio que cara, não. Muito idiota. Você pensar que Nicolas Cage, assim como o Elvis, era um gêmeo, mas o gêmeo acabou morrendo. Ou seja, haveriam dois no mundo, cara. Só que o mundo não suporta dois Nicolas Cage. Exato, cara. Ele tinha um irmão gêmeo que morreu pra ele. Caralho, o mundo é uma mentira pra mim. nasceu, acho. Não, ele perdeu no parto, né, na verdade. Ah, foi tá. Foi o gêmeo que sobreviveu. Mas Deus olhou e disse: não, não, dois de vocês ao mesmo tempo não. Ou, oh, se tivesse nascido, ele ia ser o Nicolas Cage, o outro ia ser o Nicolas de Ferro? Hã? Hã? Hã? Nossa, sim, essa foi pior que a do Flammer, cara. Qual? Eu nem ouvia do. Eu nem ouvia do Flammer. Tecnicamente a minha foi melhor, então. Foi mal, continuem aí. Uma coisa que eu acho. Bom, eu acho que é legal, né? Tipo, ele optou por não usar o sobrenome famoso, né, velho? Então, tipo, o cara se promoveu por si só. Com toda essa doideira. Seu garbo e elegância. E outra coisa também que o pessoal meio que. Que ele é fanboy de quadrinho mesmo. Tipo, ele vendeu. Ele tinha, acho que número 1. Do Superman, sim, né, cara? A de melhor estado de conservação, sim, inclusive. Exatamente. O cara manjava dos Paranauê, velho. Ou não, né? Não conseguiu participar. Ele quis fazer aquele mega. Fala aí. É que ele quis fazer aquele maravilhoso Superman do Tim Burton. Então, ele cara. não foi melhor porque ele não conseguiu fazer esse filme. Se tivesse, ia ter imitado a vida já. Cara, olha isso aqui. Eu tenho uma informação que eu achei muito boa do IMDb aqui, cara, que tá escrito aqui, ó. Ele era o saco de pancadas de um colega no ônibus da escola. Um dia colocou a roupa do irmão, óculos escuros, gel no cabelo, e entrou furioso no ônibus, disse que era primo do Nicolas e que era pra deixar ele em paz. Tipo. What? O cara era um. O cara já era mestre, né? Chupa Batman, né, cara? Isso é um bom ator. Não, ele fez a escolinha do Wolf Maia, por isso que ele é tão bom. É. Tipo, velho, o Bully que atormentava ele percebeu que era ele, mas tipo, cara, esse cara é maluco, eu não vou mais atormentar cara, ele. Cara, se dá o trabalho de usar roupas largas, bota óculos escuros, um gel e vem falando todo malzão. Esse cara é retardado, velho, vai me matar. Imagina se ele tivesse tipo, colocado um bigode, tá ligado? Espera eu não mexer com ele, da próxima vez vai que ele vem com uma arma, né? Tá louco, velho, tipo, ali os caras... Mas é isso aí, cara, tipo, infância sofrida igual a todo mundo. Mas aí o primeiro papel dele, cara, foi no filme Picardias Estudantis de 82. Picara sonhadora. Sabia que alguém ia lembrar isso, né, cara? E se alguém sempre sou eu, porque por algum motivo eu piro nessa novela, cara. Caralho, em 84 ele fez 3 filmes. Caralho, então, tipo, o cara já foi muito violento, né? Mas em 82 acho que foi meio que a estreia dele, esse filme. Eu não Quem vi. Quem conhece? Alguém, Picardia. Alguém conhece? Picardia? Ele ainda atendia como Nicolas Coppola, cara. Ah, é, ele tava com Nicolas Coppola ainda. Depois que ele... Por isso que a gente não conhece. Se fosse Nicolas Cage, a gente ia conhecer. Eu teria visto, tá ligado? Deixa eu ver, 83 temos... Valley Girl, desconheço. Também não. Galera, vocês estão aí, tipo, se vocês viram alguma coisa, comentem, viu? Só assistir filmes de classe. Não se acanhe. Só vi os filmes bons dele. Aí temos um... Pode pular 10 anos, velho. Vai, não, vai, não, é pedra, vai, calma. Calma, calma. Calma, que tem um filme relevante aí, frente. Tem mesmo. Tu disse que assistiu Selvagem da Motocicleta. Sim, Selvagem da Motocicleta eu assisti, mas eu não lembro do Nicolas Cage não, cara. Caralho. 84 ele fez 3. O quê? 84 ele fez 3 filmes que ninguém viu, né? Deus e Inocência, Cotton Club e Asas da Liberdade. Não foi. 86, Fúria de Vencer. Arizona Nunca Mais, alguém já viu isso? Não. Onde você tá? Ah, 87. Não, já, caralho, eu tô em 87 já, velho. Feitiço da Lua, eu já ouvi falar desse Feitiço da Lua, cara. Não, é Feitiço da Lua, né? Com a Xuxa. Não, cara, eu vi com a Cher, cara. É, com a Cher. Aonde que tá esse Feitiço da Lua, cara? Já é 87 ali, cara, também. Cadê? É? Ah, tá. Moonstruck? Depois de Arizona, puta, Nunca Mais. Ah, nossa, é que tá bugado meu Wikipedia aqui, tá trocado. O nome do papel dele pelo nome do título em português, eu buguei. Eu não sei olhar as duas fileiras, eu sou burro. Cara, em 88, velho, tem o... 88 tem o Estranho Vampiro, cara, que é o que tem muita imagem brisada na vampiro? Internet. É Beijo do Vampiro? Não, isso é novela, porra. Isso é blog. E eu percebi essa novela foi de longe. Mas tá escrito Beijo do Vampiro no Wikipedia, cara. Não, tá escrito Estranho Vampiro. Mas tu tá olhando, é que tá com outro Wikipedia aberto aí. Não! Aqui, ó. Não, é que inglês. Que inglês tá escrito. Tu tá com Wikipedia em inglês. Aí, ó. Cara, esse do... Pensa em inglês, cara. Pô, mas esse de... Tem um de 88, Never on Tuesday. Sedutores Seduzidos, que o papel dele é homem no carro esportivo vermelho. Caralho, os caras são muito esquisitos. Figurante massa. Ainda mais, uncredited. Não foi acreditado. Cara, mas olha só, esse estranho vampiro é o que ele... Que ele comeu uma barata, velho. De viva, tá ligado? What? De verdade. Caralho. É o melhor ator já visto, tá louco. E olha aqui, ó. Coisas que ele já fez, tá ligado? Tipo, uma delas foi comer uma barata viva pra entender o personagem do filme Um Estranho Vampiro, tá ligado? Caralho, que filme? Ah, claro, porque os vampiros comem baratas. É, sim, tipo... Cara, imagina se ele interpretasse um gay, cara. Uma imagenzinha do filme pra vocês. Esse é aquele filme que tem muita imagem. Ah, é desse? Ah, desse me fala. Aquela dele com cara de louco, tipo, todos, sim, né, sim. Mas aquela mais clássica dele. Padrão. Essa aqui. Aqui gerou o meme, então, sei. Isso, aqui gerou o meme, essa que eu enviei. Que é a mais clássica do caralho. Negócio. Eu não vi o filme, cara, mas eu imagino. Eu não vi também. Eu nem vou. Mas eu imagino algo muito brisado, velho. Principalmente por causa dessa capa, cara. A capa ele tá com a mesma cara desse meme, velho. Em todos. Tipo, what? Cara, em todos os posters do filme que eu tô vendo aqui, Vampire Kiss, ele tá com a mesma cara de doido, velho. Só que em vários ângulos diferentes. Então imagina o que é o filme, né, cara? Aí temos aqui o que tu falou, né? Os Sedutores Seduzidos, de 89. Coração Selvagem. Ah, esse que tu falou, né, Edson? É, eu assisti uns pedaços na Band, todo mundo sabe que a Band não passa filme de pré. Vai se fuder. Eu assisti a Emanuele na Band. Ah, não. Akira, cara. Eu assisti a Rio Babilônia. Na Band. Morte do Demônio, cara, na Band. Algum... Você falou uma coisa dessa antes. Véio, algum punheteiro vai entender, cara, o que tá é Rio Babilônia. Alguém vai comentar aí no Rio Babilônia! Clássico! Tá, beleza, eu vou me retratar aqui. A Band não passa filme que presta antes da meia-noite. Tá bom, melhor. Mas, não, cara, olha aí. O Akira passava 2 horas da manhã, aquela merda. Né? É. Era muito tarde. Eu lembro que eu começava a assistir Akira, eu nunca terminei na Band, porque era muito tarde, eu não aguentava, tá ligado? Akira eu alternei vendo Seven na Globo, tá ligado? Eu ficava alternando Akira. Nossa, e Seven, cara, que horrível. Eu vi os dois filmes ao mesmo tempo. Não entendi nenhum dos dois. Ah, então, cara, continuando aqui, olha, em 90, velho, se alguém enxergar algum que vocês conheçam, falem, porque eu não conheço nenhum, velho. É, não. Ó, aqui no meu tem esse nome, Lei ou Flammer, você que manja dos franceses aí. Isso é italiano. Também. É. Pro Flammer é a mesma coisa, cara. Caralho, velho. É a menor ideia que seja isso, velho. Talvez a Lili saiba, que a Lili chama o cara de amigo italiano. É pra você ler, é só pra você ler, Flammer, pra gente ver a pronúncia. Vai, tá. Tempo de uccidere. Beleza, olha, manja tudo, cara, tá louco. Manjador. Guarda-costas e a Primeira-Dama, já ouvi falar desse filme de 94, mas eu não me lembro. 94? Já. Ah. É, eu tô aqui. Traídos pelo Destino, Encurralados no Paraíso, O Beijo da Morte. Cara, Beijo da Morte, eu lembro. Traídos pelo Destino, né? Beijo grego da morte. Cara, 95. Ah, velho. Pula tudo isso aí, velho, foda-se. Ah, Beijo da Morte, eu vi esse filme, cara. Tem o Samuel Jackson no filme. O próximo, Despedida de Las Vegas. Alguém viu esse Oscar. Filme? Não. Esse é o filme que rendeu o Oscar de melhor ator pra ele, cara. Olha aí. Mas alguém assistiu? Esse é o único filme que ele ganhou o prêmio, cara. Não? Ele ganhou o Oscar, Globo de Ouro, mais um outro prêmio escroto lá, e, cara, ele só ganhou o prêmio nesse filme. Ele só ganhou o prêmio pra esse filme. Cara, a vida toda dele. Não, pô. Ele ganhou também pelo Senhor das Armas, ganhou também pela adaptação. Mas ele não ganhou Oscar no Senhor das Armas. Ganhou Oscar, cara. Mas Oscar é... Ganhou o prêmio também. Oscar é superestimado, não vale nada. Vale o troféu do Amish. Troféu imprensa. Ele também ganhou o Framboesa de Ouro, não ganhou? Ah, isso ele deve ganhar todo ano. Ele e Stallone se matando. O troféu que vale de verdade é o melhor brasileiro de todos os tempos, cara. É isso que o Nicolas Cage devia ganhar. troféu que vale é o Grêmio em latino, velho. Gremlin. É o Grêmio latino. Gremlin. O Despedida de Las Vegas? Fala aí. O Despedida em Las Vegas tem uma sinapse que fala muito sobre a carreira de muitos atores feito o Nicolas Cage, por tem exemplo. Tem uma sinapse? É bem Sanderson. Sinapse? Ligação um... neuronal? Um bagulho de olho, de neurônio, sei lá. Sinopse. Não, não é sinapse não. Como é o nome, caralho? É Sinopse, cara. Sinopse, caralho. A galera tá muito, muito emocionada com o podcast hoje, né? Incrível. Tá faltando sinapse. É, Ben Sanderson, um roteirista alcoólatra de Hollywood, que perdeu tudo por causa da bebida. Cara, e tipo, o cara ganhou o único prêmio da vida dele fazendo o papel de um fudido, tá? E toda vez que ele faz um papel de fodão, é um filme de bosta. Cara, o... Esse, é pra te ver como o cara é foda, né? Esse foi o... Esse, ele... Pra encarnar o... Filmou-se bêbado para encarnar o protagonista de... De Las Vegas. Isso é vida. Quem não queria trampar assim, né, cara? Pô, velho, vou tomar um trago. Me filma aí, pô. Me filma aí que eu tenho que ver como é que é isso, né, pai? Tipo, imagina maior desculpa pra beber uísque, né, cara? Imagina ele falar, imagina ele falando pra mulher dele: ô, mulher, filma aqui, pô. Filma aqui que eu tenho que ver. Eu tô entrando. Amor, por que você tá bebendo uísque às 2 horas da tarde? Eu tô entrando no papel. Tô estudando o personagem. Me filma depois. Acho que ele bebia tanto, que ele achava que era um personagem, sabe? Ele era, porra, que ator! Ele ia filmar bêbado, tá ligado? Nossa, ele interpreta um bêbado muito bem, engraçado. É que nem o Sylvester Stallone representando um retardado, tá ligado? Um boxeador bom, retardado. Boxeador retardado. Cara, porra, velho, eu nunca vi esse filme, que é o único filme na carreira que o cara ganhou algum prêmio. Eu também não, somos falsos, cara. Não. Somos vossos, e ele se filma bêbado ainda, cara, então o cara é... É gênio. Muito bom, velho. Olha, tinha uma coisa aqui, cara, eu tinha outra informação, cara, mas acho que a gente não passou por esse filme ainda, então vamos continuando aqui. Cara, depois disso, em 96, nós temos, acho que o primeiro filme que eu vi do Nicolas Cage. Foi a Rock. Também. Todo mundo, tipo, parece que a gente tudo nasceu nesse ano, né? Quando a gente teve uma percepção. A gente começou a ver coisa boa na vida, foi quando começou a Rocha. Ou ver ou ouvir também, né? Porque a Rocha é um bom estilo musical. A Rocha é conhecido como o único filme bom do Michael Bay, né, cara? Exato, eu ia dizer, cara, tipo, é do Michael Bay, mano. Os primeiros Bad Boys, pô, também. Que ideia, velho. Os primeiros Bad Boys são foda, pô. Acha bem que é o último filme de Michael Bay que o Sean Connery participou, né? Exato. É, o Bad Boys é legal, também, então vou ter que concordar com o Cofre. É o último filme do 007 que vale, pô. Ah, tem Tartarugas Ninjas também, que é legal. É do Michael Bay? Eu nem sei. Não, ele só... Produtor. Ah, tá. É que eu não sei a diferença entre o outro, desculpa. É verdade, eu não sei mesmo. O diretor tá mega fantochinho ali, velho. Mas O Cofre falou que queria participar se pudesse defender a Rocha, mas acho que a maioria da galera gosta do filme, cara. Defenda. O que você queria falar, o Cofre? Abre o coraçãozinho. É porque é o único. É o último filme do 007 que vale, não o Tiririca Bond aí, que fica. Pô, cara, dando porrada e pompa. Não, eu gosto, pô. Eu gosto até do Quantum of Solace, pô, do Tiririca Bond, mas. Nossa, esse não eu é não... o 007. Esse eu não consegui ver. Hã? Esse eu não consegui ver, eu acho. Eu não vi nenhum. Percy Brosnan, cara. Percy Brosnan era foda. Percy Brosnan também, cara. Eu também acho Percy Brosnan. Percy Brosnan é legal por causa do jogo do 64. Não, não. Caralho, o Guadalajara é o filmaço. No jogo não dá pra você nem ver a cara dos caras, velho. Os caras são os caras do Thor, o cara é quadrado. Jogo, o cara ele anda agachado, deslizando. Como é que você dá um crédito pra isso? Ouça um podcast de Nintendo 64 que vocês entendem. Veja um GIF pelo menos. Mas voltando à rocha. Todas as leis da natureza. É um filme do Michael Bay com Nicolas Cage e que é bom. Pois é, velho. Quebra os argumentos, sabe? É que é o filme que o Michael Bay explode água, cara. Não tem como ser ruim. Cara, eu vou dizer que eu não lembro nem o que, que era a trama do bagulho, cara. Eu sei que eles tinham que entrar em Alcatraz, um negócio assim, né? Pô, fugir, por né? Sinal, é. Alcatraz é uma das melhores palavras já inventadas. É sério. Qual era a outra, Segui? Qual era a outra? Eu adoro Alcatraz. Uma miluda. Não, cala a boca. Eu nem lembro, Fede. Que... Pô, eu não lembro mais, falou, cara. Mas... Falou que era Alcatraz e uma outra. É, não, são duas. Continua aí que eu vou procurar aqui. Vou procurar no chat. Vou. Mesmo atrás. Fazão. Ah, fazão. Puta merda. Fazão. Fazão é uma palavra incrível também, cara. Benzer, o robô fazão de Alcatraz. Isso aqui vai ser um título do próximo filme do Nicolas Cage, velho. O robô fazão de Alcatraz. Alguém lembra qual era a sinapse da rocha, cara? Cara, o Nicolas Cage é um cientista que ele vai, junto com o Sean Connery, desbaratar um bando de comunistas que quer destruir os Estados Unidos. Tá bom. Basicamente. É, foda-se. Uma bomba que faz o nego derreter. Eu não fui o único que falou sinapse. Mas ele falou zoando. Eu falei zoando, caso tu não tenha percebido. Ah, não tem, foi mal. Eu fiz aspas com o meu dedo. Você não viu? Eu falei sinapse, eu fiz aspas com o meu dedo. Você não viu porque você é burro. Mas ele fez aspas. Ah, velho, foda-se a rocha também, né? O mano já falou aí o que ele tinha que falar. Agora vamos pro filme decente que vale. Melhor filme do Nicolas Cage fez até hoje. Conner. Rota da Fênix. Esse sim. Conner. Mano, esse filme é demais, cara. É muito foda. Tipo, parece que é. Mullets, cara, mas é um filme de história em quadrinho total, né? E é um filme totalmente anos 90, tá ligado? Em sua essência, né? É incrível, velho. Sim, é demais, cara. Pô, tem o Nicolas Cage, tem o John Malkovich. Nossa, John Malkovich é sinistraço de crack. Tem o... cara, muito doido. Tem o John Cusack. No papel que ele só... É o único papel que ele sabe fazer. Cara, Conner é o melhor filme do Nicolas Cage de todos os tempos, cara. Olha aí, que isso, cara? Que isso, porra? Ele surgiu, brotado, o Vini. É pra vocês ficarem ligados aí e colocarem os cus na parede, que eu tô ligado nessa parada aqui. Meu Deus, que isso, cara. Que vocês não gravassem em mim, né? Pô, a gente soltou até um rodinho. Também, Vini, você só tá 1h40 minutos atrasado, Vini. Nunca passou. Tá no final, já. Nunca passou pela nossa cabeça. Eu cheguei, cara. Eu tô atrasado por um bom motivo, velho. Atrasado por um motivo. Não, o Ben não venceu, calma. Tava na academia, tava. Você na academia. Já perdeu 10 anos da carreira do Cage, velho. Ah, cara, foram 10 anos, cara, quase 12 anos já. Ô, tudo bem, Vini? Tranquilo contigo? Ah, cara, tamo aí, né? Tá feliz que recebeu o grande dia? Ah, recebi, tô feliz. Então, tá, então volta pro teu lugar que a gente vai continuar falando aqui. Vai, volta pro Conner. Conner, cara. O melhor ator do mundo, que é o Steve Buscemi. O Conner tem o Steve Buscemi. Que... Rapidão, você deixa eu só falar. Eu tava falando com o Kiliano aqui, ele falou, cara, agora que eu vi aqui, que Avatar Perturbador. Vou pôr essa foto de Avatar no final do post, cara, certeza. Beleza. Cara, a gente tem esse tipo de semi. É, não foi o único, né? Que o... Merda, a gente tem esse tipo de semi, velho. Que ele... Eu não sei se foi o primeiro filme que eu vi com ele, cara. Mas eu disse, caralho, que louco estranho, velho. O cara era o maior psicopata do mundo. Tipo, eu acredito que ele é mesmo, tá ligado? Temos também, cara, temos o mexicano figurante, velho. Temos Danny Trejo também, mais uma de suas participações. Ah, sensacional. Que ele sabe fazer de melhor que morrer, né? É. Chamada caiu e esquecemos o assunto. Cara, tem outro filme aqui, Reféns, Nicolas Cage, também não... Pelo silêncio ninguém viu. Cara, eu não conheço, velho. Eu vi ainda. Eu acho que o... Ô, Vini, qual é que é o... Cara, não tem mais nada que a gente tenha visto aqui. Tipo, tem aquele dele de barba, né, ô, Vini? Como é que é o nome daquele filme? Uau! O Ele de barba. Ele de barba? Filme de barba com o Vini. Filme dele de barba, cara. Tu fez uma resenha, cara. Fez uma resenha, filha da puta. Esse é do ano passado. Joe. O filme é Joe. Cara, e por incrível que pareça, cara, esse filme tá bom. E o Nicolas Cage tá bom. Ah, filme, é aquele... Ele parece um lenhador, né? Ele é um lenhador. Isso explica muita coisa. Isso explica a camiseta e a barba, tá ligado? E o machado na mão dele. Ele é um lenhador entre aspas. Tipo, ele tem uma companhia, que eles fazem? Tem lugares nos Estados Unidos onde eles não podem cortar as árvores. Eles só podem cortar as árvores se as árvores já estiverem mortas. What? Que esses caras fazem? Ah, resgate de toras, né? Não, eles não, só podem matar a árvore se a árvore já tiver morta. Caralho, deixa eu terminar de falar, cara! Mano, eles, em vez deles matar, em vez deles derrubarem ou queimarem as árvores, eles vão com uns machadinhos que tem tipo uma agulha na ponta, e eles batem na árvore e ficam injetando veneno nela. E a árvore morre. Não, e a madeireira vai lá, mais ou menos isso, cara. E, tipo, aí eles vão matando as árvores e a madeireira vai lá e recolhe elas. Aí o que acontece? O Nicolas Cage, ele é um ex-presidiário e tal, um cara todo fudidaço, que tá tentando dar um jeito na vida dele. E ele encontra um piá, que tipo, um piá mora na rua e tal. E a família dele são tudo pedintes, são tudo meio mendigo. E o piá quer trabalhar. E aí o piá vai trabalhando e tal. O Nicolas Cage começa a ajudar o piá e tal. Depois desenvolvendo o filme. É bem legal, cara. Bem legal o filme. Mas aí já tem um furo de roteiro aí. Porque se o cara é mendigo, ele não quer trabalhar, cara. Não é o piá que é mendigo, cara. A família do piá, eles são tudo pedintes. E o piá quer trabalhar pra melhorar. Ah, mas ele é um falso mendigo, então. Porque eu sou mendigo e eu sei como é que isso olha funciona. Olha só. E olha a parte mais legal do filme. O cara que ele tem barba. Ai, ele tem barba. Essa parte. Caralho, deixa eu não interromper, filho da puta! Então fala de uma cara, vez, cara. Vai, Vini, desenvolve. O cara que faz o pai do piá é um mendigo de verdade. Ah, que da hora. Eles acharam e no final é um ET. Oi? Não. E no final é um ET? O filme é todo pé no chão, assim. E aí o cara, ele era um mendigo de verdade que eles encontraram na cidade onde eles foram gravar o filme. Era uma Way. Essa bosta caiu mais uma vez. Sei lá, e ele fala que vai virar o 28 pro final do dia. É. Caralho, cara, é nome de chat wall. John Underline 23. Velho, tem o Ving Rhymes também, cara. Né? Tem o Ving Rhymes também, cara. Tem aquele... O legal é aquele do Pulp Fiction, né, cara? Que tá em tudo que é filme também. Que filme que vocês estão, velho? No Conner, velho. Ah, tá. Conner, cara. Eu perdi aqui. Peraí, só uma pergunta. Qual que é aquele filme que ele é um prisioneiro, que ele pode dar cadeia e mete porra lá em todo mundo? Conner, cara. Ah, mas o Conner tá falando Conner. Agora. Esse cara. Não, o Conner é o que eles são transportados num avião. Ele vai preso por uma idiotice lá, tipo, por uma briga que ele se meteu. E aí os caras botam ele num... Não, é tipo, os caras atacam, a mulher dele trabalha num dinner. Por isso que eu sou foda, cara. Porque eu que dei ideia dessa porra de podcast, que é atrasado, eu sei tudo. Ele foi defender a mulher dele de uns caras que iam abusar dela, que ela tava saindo do trabalho. E aí, no meio da briga, um dos caras morre. E aí eles conseguem alegar que foi por legítima defesa e tal, mas ele vai ter que cumprir os quê? 5 ou 6 anos? 70 anos ele... por legítima defesa, tá ligado? É. Pô, essa mulher dele é muito bonitinha. A mulher dele é bonitinha, cara. Mas é, na moral. Isso vai te matar um dia. É, isso vai te matar teu coração. Buda tá ouvindo essa zoeira, hein, Vini? Tomara o cu. E aí? Tem um amigo meu, só pra fazer uma adenda agora. Tem um amigo meu, vocês estão ligados, já fomos à Liga da Justiça, né? Sim, sim. Não. Que o Gladiador Dourado fica fazendo as piadinhas com o Besouro Azul. Ah, não, mas tu não tem problema cardíaco e tal. Cara, ele faz igual comigo, cada um tá de bater nele. O Vini botando a mão no coração, assim, quase morrendo. Ah, tá se fazendo aí. Cara, eu não sei por que cargas d'água eles pegaram o cara que era um ex-militar, que foi preso por legítima defesa, e colocaram num avião. Dos mais perigosos do mundo. Com o John Malkovich doidaço. Você tá louco, velho. Pode crer, velho. Os caras não faz sentido, véio. Por isso que é bom. Quando eles chamam lá o Steve Buscemi, cara, que ele entra todo amarrado igual o Hannibal, tá ligado? Sim. Tipo, o cara, puta cara maluco. É porque o Nicolas Cage tava com mullets, velho. Certeza. Sim, só por isso. Só por isso. Essa cara de bandido mullet aí, filho da puta. Bora pro avião. É um filme doidaço, mano. Eles entram em Las Vegas com um Boeing, cara. Tipo... Depois os caras fogem de um caminhão de bombeiro, mano. Tipo... Cara, se não assiste, se alguém não assistiu esse filme, que tá ouvindo, pelo amor de Deus, assista, cara. É demais, velho. Deve ter no Netflix, não tem, cara, ou não? Capaz de ter, cara. Se não tiver no Netflix, a gente... Sim. Se não tiver no Netflix, baixa num torrent que vale a pena, né? Mas, cara... Esse tipo de pirataria a gente incentiva, de coisa boa, tá ligado? Cara, o Steve Buscemi, velho, o cara mais assassino do mundo, termina num... termina jogando em Las Vegas, como assim, cara? Cara, se tu for ver, o Steve Buscemi, ele é um dos melhores personagens que tem. Tipo, todo mundo tem medo dele, mas ele não, cara, ele não faz nada o filme nada. Inteiro. Exato, velho. Nada. E a reputação. Ele só põe medo na galera. Ele toma chazinho com a mulher lá, com a menininha. É, ele toma com a mulherzinha lá. Com a boneca de boneca, tá ligado? Sim. E tipo, velho, Steve Buscemi é um cara que exala loucura, assim. Ele não pode terminar jogando. Ele olha assim, tipo, olha os olhos desse cara, velho. Ele vai me matar. Sim, cara, sim. Ele olha com aqueles olhos, dá aquele sorrisinho todo torto dele, você fala assim, fodeu. Fodeu o mundo, cara. Cara, ele é um filme que ele é engraçado também, velho. Ele tem muita parte que tu... Tu dá risada vendo, cara. É absurdo, cara. Pô, é sensacional, velho. O melhor filme do Nicolas Cage. Ele deveria. Esse que deveria ter dado um Oscar pra ele, cara. Também. Com certeza. Cara. Um monte também, de filmes, pô, que deviam. Deveria ganhar o primeiro prêmio de melhor cabelo do ano, pô. Olha isso, cara. Não, olha isso, velho. O cara tem uma entrada gigante, um cabelo comprido, com um mullet, cara. Olha só, velho. É sensacional isso, cara. Caralho, é. A testa de um metro, né? Olha a cara dele. Olha a cara dele feliz, cara. A cara dele feliz, cara. É igual, se for a cara dele feliz, é igualzinha essa cara. Não, não, que você mandou. Olha só, cara. Mandei. Tu enxerga a felicidade no rosto dele, né? Glauber. Caralho. Não, você sente a felicidade, velho. Imagina, você acorda no sábado de manhãzinha, abre aquela breja, senta na rede, tem uma brisa. Essa é a cara de felicidade, tá ligado? Essa é a felicidade. É, cara. Balança na rede, esse essa filme, cara. Ele deve ter comido uma barata e um criminoso. Tipo, ele matou um cara pra ser preso. Pra entender. Pra ser legítima defesa. Ele matou um cara legítima defesa. Ou, deixa eu falar um off. Chegou um cara. Só pra fazer um off-topic gigante aqui. Entrei no Netflix pra ver o que. Se o Conner tá e tal. Quem está assistindo? Tem separado por perfis, cara. Eles criaram um perfil, mas eu não criei. Eu sou da Resistência. Como é que é? Não, e o cara que não consegue criar um perfil novo no. Eles criaram um perfil pra mim no Netflix. É isso, ah, eles criaram um perfil pra ti. Sim, eu sou da Resistência. Nunca usarei ele. Vou usar o padrão de sempre. Tu vai continuar cagando no perfil dos outros, mas não foi usar o teu, né? Tá bom. É muito difícil criar um perfil no Netflix. Vai se fuder. Hoje eu deletei dois e... Olha só, vocês ostentando perfis no Netflix e eu aqui. Tem três perfis no Netflix, deletei um, criei o outro. Agora tem quatro aqui, quatro perfis pro pessoal de casa. Ah, foda-se, continue. Vamos continuar aí, cara. Então, pô, quando era o melhor filme da vida? É outra fase. No mesmo ano o cara fez outro filme do. Ou tem Conner. Tem Conner no Netflix, então. Opa, tô botando na minha lista pra assistir. Então, não baixem no Torrent e vejam no Netflix. O cara, após o Conner, ele fez no mesmo ano Outra Face, cara. Porra, maneiro, hein, cara. Outra Face, muito bom. Mano, eu assisti demais esse filme, cara. Eu passava na Globo, todo domingo, né, cara? Sim, cara. Mas eu não aquela cena do Nicolas Cage sem a pele na cara, só o buraco da boca, assim, de orelha a orelha. Ele tentando fumar, ele com cigarro na boca, tá ligado? É, caralho. Foi muito massa, velho, né, cara? É muito errado esse filme. Cara, John Woo, né, velho? John Woo, cara, Nicolas Cage e John Travolta, né, velho? Como assim, cara? Outro bicho da vida, cara. É muito massa porque ele é um psicopata doido, tá ligado? Aí, tipo, quando ele troca de cara com. Quando ele troca de rosto com o John Travolta, teoricamente ele não é mais aquele doido, então, tipo. O Nicolas Cage deve ter se contido muito nesse Sim, papel. Sim, ele falou, fodeu, e agora como eu vou fazer se eu não posso ser mais doidão, tá ligado? Tipo, até a metade enquanto ele tava fazendo o bandidão, tava de boa, cara. Agora eu vou ter que... Ele deve ter pegado uma discussão no backstage com coisa assim, tipo, vocês querem que eu faça um cara normal? Eu nunca fui normal, como vocês querem isso? Cara, não sei se vocês já repararam, mas o Nicolas Cage ele tem um estilo de atuação, que é tipo assim, ele tá falando normal, tipo, I'm going to kill a guy. I'm going to kill a guy! Cara, dá uma gritada no meio da. Não vi. Fugida da realidade. Esse estilo só é, obtido. Esse estilo só é obtido após altos anos de atuação na escola Wolfmaier. Ele criou um personagem ali e vai usar ele pro resto da vida. Cara, mas Face Off é muito bom, mano. Tipo, eu lembro que eu assisti e eu disse, cara, tem que assistir essa porra de novo. Cara, eu não sei hoje se ele é um filme. Se eu assistir de novo, se eu curtir, tá ligado? Se ele é um filme bom, se ele é um. Ah, certeza que é. Ah, eu gosto. Eu nunca me arrisquei, nunca cheguei a ver de novo, assim. Eu lembro que uma vez tava passando na TV, um ano atrás aí. Aí tinha a cena do barco, assim, que eu achei meio forçada pra caralho, assim, tá ligado? Eu disse, porra, não lembrava que era assim, tão. Tão ruim. Cara, eu gostava daquela prisão que o chão era magnetizado e os caras andavam com as botas de aço. Nossa, velho, onde é que fica essa prisão, né, cara? O dedo que tivesse dente de ouro tava fodido. Cara grudado no chão. Os loucos com piercing também, tava fodido, tá louco. Seguia ter que andar se arrastando no chão, né? Vini, mamilos no chão. É porque o Segui também não tem, né, o Baco? Ah, é verdade. Eu e o Segui, a gente só ia nadar no chão. Vocês dois iam sair desse presídio que nem o Nicolas, nome Ludo. Cara, o que você tá falando? Eu também nem sei, cara. Cara, eu nunca entendi o começo da outra fase que ele tá vestido de. Padre. É, vestido de padre, né, cara? Vou até mandar aí uma foto pra vocês. Ele tá vestido de padre e pega a mão na bunda da coroinha lá, cara. Tipo, mete a mão na bunda daqui. É, ele encosta a filha do John Travolta. É, cara. Ah, caralho, errado. É a filha do John Travolta, né? Tá certo. Ó, aqui. Aqui, tipo, ele tá botando a mão na bunda da guria, mas parece que foi o cara que botou na mão na bunda dele, né? Olha só. Ah, ele tá assim, tipo, o cara meteu com o dedo. Ele tá assim, ele tá tipo o Gariba. Não! Tá interpretando o personagem. Cara, o melhor é o cabelo dele, velho. O melhor cabelo em pé. Aí, Vini, não é só tu, cara. Cara, assim, ó, só tem uma coisa a dizer. Tem uma série nova que estreou, que eu já assisti, porque, né? Todas as séries do mundo, né? Exatamente. Cara, eles pegaram o maluco e disseram: fisicamente vamos transformá-lo no Nicolas Cage e ele vai ser o personagem principal. Uhum. Cara, mas o cara tá com o cabelo igual ao do Nicolas Cage, velho. Igual. Qual o nome da série, Vini? The Strain, né? Aquela série do. Vai rolar post meu aí. É uma série do Del Toro sobre. Dos vampiros, muito sobre, louca. Sobre e o tal, Nicolas Cage. O Nicolas Cage, ele é muito foda, né? Sobre o cabelo do Nicolas Cage. Sobre o beijo do vampiro, né? Nicolas Cage. Eu mandei, mandei a imagem dele sem a pele aí, com um cigarrinho na boca. Não, velho, não. Sem a pele com um cigarrinho na não, boca. Não, sim, cara. Sim. Cara... Ele falando igual Caveira Vermelha. Cara de maluco. Que engraçado aqui com o lábio, né? Isso. Com o lábio lá pro esse... Vamos chegar onde King of Fighters aí, seu espaço. Esse sorriso de orelha a orelha. Caralho, meu. É muito bom, né, velho? Não, cara, outra face é do caralho. Filme de ação, deve ter pombo voando, né, cara? John Woo tá pombo voando em tudo que tem mesmo. Cara, esse pombo queijo é foda, né? Pra fazer filme, ele arranca a cara, come barata, come um coroinha. Cara, tipo, imagina, velho, tipo, não, vou fazer um filme, não, peraí, deixa eu arrancar um pedaço da minha pele aqui pra ver como é. Vai entrar pra melhorar minha atuação. Vou arrancar um pedaço da minha pele e fumar um cigarro ao mesmo tempo. Outro filme, o próximo filme é Cidade dos Anjos, né, cara? Quem que ele comeu agora? De 98, mano, depois, 98, Cidade dos Anjos. Cara, eu acho esse filme muito chato. Cara, eu acho chato pra caralho. Ele é um anjo, se apaixona pela mulher, daí ele se atira lá pra virar humano, e aí a mulher morre, tá ligado? Ele pegou a Meg Ryan. Meg Ryan, né, cara? Meg Ryan ainda não tava acabadaço. Ela não tava mais puxada que a Suzana Vieira, né? É. Mas, cara, o filme bem chato. Ele é do Google Boys também. É, bem chato, velho. Aí, cara, ele fez uma sequência de filmes bons, porque depois do Conner da Outra Face, ele meio estourou, tá ligado? Aí ele começaram a chamar ele pra fazer um monte de filme massa, né? Então a gente teve, cara, Aí tem dois aqui que eu confundo pra caramba, velho. Que é o Olhos de Serpente e o 8mm. Pra mim, os dois são o mesmo filme, porque eu acho que eu vi no mesmo fim de semana. Que tipo de droga você tá usando, velho? Eu não consigo diferenciar o Olhos de Serpente do 8mm, cara. Que tipo de droga que você usa, maluco? De verdade. Esse último não é o tipo... O bagulho é bom. Oi? Não, cara, o... Não, é Need for Speed, esse. Ah, caralho, cara. Tá virado em corda hoje. O Olhos de Serpente, o 8mm, é um que ele tá investigando um caso de assassinato num... Daí ele entra nos underground do pornô, assim, tá ligado? Tipo... Nossa. Ele... Caralho. Porque é um filme que aparentemente foi um assassinato dentro de um filme pornô. E aí ele sai investigando lá. E, cara, tem o Joaquim... Mataram uma mulher na base da pirocada. É isso aí, cara. E tem o... Tem o Joaquim Fênix também nesse filme, cara, que ele tá muito... Todo brujizão, assim, uma coisa assim. Mano, Ivan, você falou que confunde, né? O Olho de Serpente 8mm. Cara, eu confundo o 8mm com 60 segundos, cara. É pior ainda. Cara, é tudo medida, né? Porra, cara? Velho. Esses sim são totalmente diferentes. esse é totalmente diferente, cara. Olha o. Aí eu sei. Aí o Olho de Serpente, eu me lembro que tinha um estádio, tá ligado? Tipo, era uma investigação também. Por isso que os dois eu achava muito parecido. Quer dizer que o Joaquim Fênix aí no todo. Aí o Olho de Serpente também, cara, eu confundi. Eu sei que era um assassinato num estádio e aí eles tinham que descobrir também. Eu lembro bom, cara. Bem legal. Caralho, o Nicolas Cage com a maior entrada do mundo ali nessa imagem. Vixe. Cara, bota o cabelo comprido já é Conner, velho. Mas aí depois, cara, então foi, olha, 98, 8.099. Aí teve o Vivendo no Limite, que é o que ele vive um paramédico. Não sei se alguém assistiu. Eu acho que não. Cara, eu assisti esse filme só paramédico porque... Paramédico doidão, é isso. Eu assisti esse filme só porque quando passava a propaganda na TV, tava tocando Ramones, tá ligado? What? Por quê? Passava e tocava... Fala, Copa. Não, continua. É porque ia falar que é tipo... É do mesmo roteirista do Taxi Driver. Então ele é meio como se fosse a continuação da história, naquele universo, assim. Ao invés de ter um taxista malucão, tu tem um paramédico que é o Nicolas Cage. Eu tô vivendo no limite, é isso? É, vivendo no limite. Eu tô vendo um pôster do filme do Machete aqui, cara. Nossa. Os caras voando de... um cara voando de moto, Machete. Eu falei, caralho, que porra é essa? Aí eu sei que nesse filme ele é um paramédico, só que, tipo, ele parece que não dorme, tá ligado? Porque vai trocando os parceiros, tipo, é sempre ele, assim, tipo... com outro paramédico, tá ligado? Tem o John Goodman, tem o Ving Rhames também, os caras vão... Mas eu achei legal, cara, o filmezinho achei maneiro, assim, bem doidão. Aí no ano 2000 ele fez o 60 segundos, né? Ah, o 8mm. Que é o que tem o seguinte 8mm. Então... Não é filme de... O Luke falou que é filme de corrida, mas é filme de roubo, né? É roubo. É de roubo. É o... Não, é o mais próximo de Driver que a gente já teve de um filme, tá ligado? Boa, sim. E o pior que é um bom filme, né? Ele é, cara, tem Angelina Jolie loucaça, droga. Igual sempre. Igual sempre. Tem o ator lá que é o Vinnie Jones, né, cara? Ele não fala uma palavra o filme todo. Cara, eu acho legal o jogo de ele parece um drogadaço. Quem? O Giovanni Ribisi. Esse filme, acho que ele faz o irmão dele. Ah, exato, velho. Ah, ele tá com uma cara de noiataço. Vai dar mesmo. Exato. Mas, cara, tem um monte de ator conhecido nessa porra aqui, cara. Pior que tem, cara. Tem o Hobbit Duval. Tem o maluco dos Jogos e Trapaças e... É, o Ving Rhames. Ving Jones. Fazendo o papel dele mesmo. Ele não fala uma palavra o filme todo. Ah, então é ele fazendo ele mesmo, igual qualquer filme. Pô, tem o... Ele é o cara inglês, louco, que sai porrando. Ele é ele. Provavelmente ele fazia isso quando ele jogava futebol profissional também, tá ligado? Sim. Por isso que ele parou de jogar futebol profissional, cara. Sim, cara. Tem ali o Delroy Lindo também, tem nesse filme. Delroy Lindo. Legalzinho aqui, todo mundo conhece também. Se vê a imagem dele, vocês conhecem também. Jones. Robert Duval aí, cara. Pô, cara, bastante. E tipo, esse filme é muito engraçado. Foi o que fez Malcolm X, né, velho? É isso. Sim, cara, esse filme é cara muito... Esse filme é muito engraçado, ó, porque, tipo, a meta de vida dele é roubar a Eleanor lá, aquele carro cinza isso, do último. Tipo, o que você quer pra sua vida? Quero roubar um carro cinza. Você, tipo, what, cara? O que você tá fazendo, what? Mano? Ah, acho que era o Cobra, não era o Shelby Cobra que ele queria roubar? Acho que é o Shelby Cobra. Não, né? Ele Shelby Cobra. Não sei. Bom, durante os assaltos lá, que tem uma cobra de verdade dentro. É só botar, cara, é só botar... É um carro, chama Eleanor. É só escrever Eleanor, cara. Esse carro cara. Aqui, ó. Esse carro aqui. Digita Eleanor no Google e dá Enter. Isso. Olha, esse carro. É. Google, como chama o carro Eleanor do 80mm? Pô, essa porra é uma do 80 segundos? Google? 80 segundos. Essa porra é uma 80 segundos. Nossa, cara, esse carro cara, aí, eu curto muito esses filmes de... Esse filme de reunir a gangue pra fazer um assalto, assim, velho. Tipo, eu adoro. 11 homens e um segredo. Assim, cara, eu acho muito massa. Cães de aluguel. Cães de aluguel. Isso. É, o Cães de aluguel é o filme de assalto que eu quero, cara. Mas, puta, velho. Cara, tem o Timothy Olyphant nesse filme. Mano, quanto gente tem nesse cara, velho? É o Ritmo, né? Oi? É o Ritmo. Cara, assim, muita gente conhecida nessa porra aí, velho. Esse cara, né, o Nicolas Cage, ele tipo, chegou pra galera, vamos fazer um filme de assalto. Chamar os atores amigos dele. Ele falou, galera, vamos fazer um filme de assalto. Todo mundo fez hang loose e falou, uhul, vamos. Aí todo mundo foi embora quando o Nicolas Cage saiu pra roubar carro de verdade, pra entrar no papel. Né? E comeu um carro depois, né? Fudeu, cara. Pô, não é por aí, pô, Nicolas, não é por aí, cara. Não, vou entrar no papel. Vou entrar no papel, o ator é preso, foda. Roubo de carro, né, mano? Ilegítima defesa. Alegou estar treinando para o personagem. Ilegítima defesa, não posso esquecer. Isso é importante. Ilegítima defesa. Depois, no mesmo ano, ele fez Um Homem de Família. Que delícia de filme, cara. Cara, eu não lembro desse filme. Eu não faço ideia de que filme seja esse. Eu devo ter assistido, mas eu não lembro. Family Man, cara. Tipo, só sei que o nome do inglês é isso e eu nunca vi também, cara. É com o Don Cheadle lá, o Capitão Planeta, que vale. Caguei. Aí, em 2000, ele fez Welcome to Hollywood como ele próprio. What? Ele era o Nicolas Cage na porra do filme. Aí, cara, a gente tem aqui 2001, Capitão Corelli, que eu não manjo. Também não conheço. Ponto de Natal, Códigos de Guerra. Tem o Italian Soldier. Códigos de Guerra é muito bom, cara. Se eu não me engano, Códigos de Guerra. Nossa, posso dar um balão foda agora, porque eu sempre confundo essa porra desse filme. Com 8mm. Nicolas Cage com o do... Não, o Gibson, cara. E, tipo, eles usam Coração um vídeo, né? Esse código de guerra, se eu não me engano. Cala a boca, deixa eu falar, cara. Se eu não me engano, eles usam os índios pra fazer, tipo, eles usam a linguagem dos índios como código pra poder se comunicar. Daí os japoneses não conseguem entender. E aí tem dois índios no esquadrão dele, que são os, tipo, os mensageiros, assim, que estão usando rádio e tal. E aí eles têm ordens de que, se caso eles sejam capturados, eles têm que matar esses índios. Porque daí os japoneses podem descobrir o código, tá ligado? Sim. E aí tem uma hora que tem o... Tem o Christian Slater nesse filme, que eu acho que foi... Cara, tipo, bom, os negros passando o código, falando assim, né? O que significa na realidade? O que significa na realidade? Na realidade significa verde, vermelho, 47, B, lápis azul. Claro. Tipo, é isso que significa, né? É, racista de merda, né? A gente só faz isso. Não. Ele faz isso, ele vai pra Eliana, pra Xuxa, sei lá, no programa da Xuxa, dançar com índio e fazer código na guerra. Não, aí, cara, ele tá falando ao mesmo tempo. O Vini não para, filho da puta. Ih, tu só fica falando merda, caralho. A porra do podcast é sobre tu falando bosta ou sobre Nicolas Cage, cacete. Os dois, Nicolas Cage, que é a mesma coisa que falar merda. Confundia com bosta, o Calvin? Você falou... tá defecando pela boca, caralho. Confundia com o que, Vini? Briga! Highlander. Não, eu confundo com o filme do Mel Gibson. Ah, do Mel Gibson. Também é. Tá. Ei, Vinícius, esse é o que ele morre no final, é? Que ele... É, o que ele morre no final. Spoiler, hein? Spoiler, pô, eu ia assistir o filme, morre. Cara. É muito da hora o filme, tem uma cena que tem um índio, que ele tá bem louco, que ele sabe que qualquer coisa vão matar ele, que ele começa a sair na facada, assim, com os japoneses. Os japoneses com espada pra cima dele. Ele puxa a faca, sai matando todo mundo, no fim ele pega, puxa um monte de granada e puxa os pires e se explode. Ele puxa umas machadinhas, né, e começa a tacar. É, cara, se eu não me engano, um arco de flecha, né? Ele puxa um tapete, assim, mas uma faca com uma machadinha naval, cara. Uma machadinha. Parece que é uma faca e uma machadinha, toma Hulk, sim. Ele puxa um tapete e começa a fazer mensagem de fumaça, tá ligado? Uma Hulk, né, que fumaça, ele vai. Não, o Tomahawk é aquele disco horrível do cara do Faith No More. Nossa. Ah, continuando aqui, cara, temos o Sonic? Não lembro. Aí tem esse adaptação, que é o Charlie Kaufman. Eu não conheço, alguém assistiu essa adaptação? Cara, eu já ouvi falar desse filme, cara. Faz dois personagens, Charlie e o Donald? Eu acho que eu sei qual que é. São gêmeos? É aquele que tem o homem grilo gigante, sei lá, uma coisa assim. What? Eu acho que... Não. Não, nossa, viajei na maionese. Tem um homem grilo. Nossa, cara, homem grilo gigante. Nossa, esquece. Isso aqui é a adaptação, cara. Mas eu já ouvi falar desse filme, mas eu nunca assisti, cara. Eu não conheço. Dizem que é bom, velho. Acho que deu algum... Talvez deu alguma indicação pra ele. Deu um monte de indicação pra ele. Deu Oscar, BAFTA... Seja lá o que for, BAFTA, Toronto, Globo de Ouro. BAFTA é o troféu do Bafão, cara. Uhum. É, o Bafão Meca, né? Nossa, cara, sai. BAFTA é um prêmio de cinema que às vezes prestigia outras mídias. Nossa, o Max Payne ganhou um BAFTA. Ah! Nossa, que bosta, hein? Entendeu? É um prêmio de cinema que às vezes prestigia outras mídias. Eu lembro que, eu não sei se de repente, eu acho que ele tava correndo a melhor roteiro também, uma coisa assim. Sei lá, mas aí não ganhou porra nenhuma. Não envolve ele. Não ganhou nada. Aí tem, em 2003, temos Os Vigaristas, que é um filmezinho bem legal. Não vi. Não sei se eu... Deixa eu procurar a capa. É o que ele é um vigarista. É com o Sam Rockwell, cara, então eu acho legal que eu curto os filmes com o Sam Rockwell. Não, eu não conheço, não. Não vi, acho que eu não vi esse filme. Aparece uma guria lá falando que é filha dele. E ele, cara, ele é cheio de toque, cara. Ele é cheio de toque. É legal esse filme. Ah, eu sei. Que ele começa a acompanhar a minazinha lá, tipo, em ser o pai dela, uma fita assim. Isso, a guria aparece como dizendo que é filha dele, né? E que a mãe morreu, alguma coisa, e ele tem que cuidar dela. Daí, cara, ele é cheio de toque, velho, sabe? Tipo, encostar quatro vezes na maçaneta, contar os bagulho que faz, tipo, direitinho, tudo limpinho, tá ligado? Tipo, vamos tomar no cu por antecipação. Ele começa a organizar. Ele organiza os bombons na caixa, né? É tomar no cu, filho da puta. Por cor e tamanho. Eu organizo por cor e tamanho, vai se fuder. Tira foto com a gente, depois ainda fica puto quando alguém pega o bombom e não deixa arrumar. Cara, vocês pediram pra ver, cara. Mano, minha mãe é foda, cara. Eu arrumo tudo, ela vem em casa com o de baixo, aí derruba tudo. Ela cara. Vem pegar o de baixo, ela pega o bombom de baixo, viu? Cara, eu já falei pra ela. Meu, pega de cima, você não tá. Cara, mas faz certo. Porque de baixo. Ô, mãe, meu, não pega o bombom de baixo, meu. Então organiza direito, cara, por isso que ela quer ficar em cima, porra. Eu não sei o que ela quer. Ela diz assim, eu sempre vou querer o de baixo. Puta que pariu, sabe? Ela vem pra causar, né, cara? Aí depois a gente tem A Lenda do Tesouro Perdido, que eu não consegui ver completo. Que é mais legal que Código da Vinci. A Lenda do Tesouro Perdido. A Lenda do Tesouro Perdido. Da Vinci, é o Código da Vinci que vale. Cara, ele é um filme muito estranho, velho. Tipo, eu gosto desse filme, cara. Ele não é ruim, mas ele não é bom, cara. Tipo, pra ele ser um filme bom, falta muito. Ah, vai ser filme ruim. O filme é maior bom, cara. O maior legal. O bagulho que eu acho muito engraçado, que nem Código da Vinci, eles pegam um papiro que tem, tipo, número 3, ele fala, devemos ir pra leste a 176 graus, tipo, cara, como você deduziu isso com o número 3, tá ligado? Todo mundo olha pra cara dele, Tipo, rola uns bagulho muito bizarro. Nossa, autor tal quis dizer que você tem que pular no mar. Como é que você deduziu isso assim, tá ligado? Tipo, é muita conversação. Eu não sei se eu Fala, eu não sei se é pra se orgulhar ou pra sentir vergonha, só que eu vi o 1 e o 2 no cinema. Eu vi. Eu não, eu vi os dois. Eu vi os dois, cara. Eu vi DVD. E vai ser o 3 agora. Porra, sério? Nicolas Cage? Sim. Yes. Vou assistir na pré-estreia, fantasiado de Nicolas Cage na fila. Vai fazer uma. Vai rapar o cabelo, vai rapar o cabelo, fazer entrada no. Fazer uma entrada gigante. Eu gostei, pô. Tipo, é aquele filmezinho. Que é pra tu levar teus sobrinhos, teus primos pequenos. É, pra levar as crianças pra ver, não é pra tu sair de lá tendo reflexões sobre a vida após a morte, sei cara, lá. É uma aventura, velho. Tipo Indiana Jones, né, cara? É, melhor que Indiana Jones, por sinal. Eu fico com referências do Guianos, né? Não, cara. Melhor que Indiana Jones. Mas o. Não é bem nessa, tá ligado? Tipo, o bagulho é um filmezinho massa pro cara assistir de boa, tá ligado? Pocão, né? Filmezinho pipocão, cara. Desliga seu cérebro e vá assistir. Exatamente, cara. Bem isso. Depois do A Lenda do Tesouro Perdido, a gente teve o. Esse que é foda pra caralho, 2005. Ele fez o. Ele começou a dar uma baixada na bola, começou a fazer um filme por ano. Pois é, passou de 8 por ano pra um só. É, O Senhor das Armas, cara. Pô, esse filme é maneiro, hein? Esse filme é maneiro. E o massa, esse... velho. O Senhor das Armas é foda. Aquele cara, começo, acho... cara, o começo do filme, que é a bala. Cara, nossa, a bala sendo o processo transportada. De produção, né, cara? Puta, velho, é muito bom aquilo. E termina, termina na cabeça do Magrão, velho. Sim, sim. Só que um negócio foda desse filme é que ele é um filme muito bom, mas ele não é um filme muito bom por causa do Nicolas Cage. Se tu for analisar, se pegasse e tirasse o Nicolas Cage e botasse um outro cara. Quem chamou esse cara, velho, com voz de Cage? Cala a boca, deixa eu falar, pô. O cara que faz o irmão do Nicolas Cage, cara, ele manda bem zaço. É o Jared Leto. Ele desenha o mapa da Ucrânia em cocaína e ele fala assim, porra, vai correndo se chegar em Kiev, caralho. Sabe? Pô, mas o filme é mó vibe, cara, é mó legal. Eu não lembro de quase nada que acontece, mas eu lembro que era mó legal. Eu sei que toca Cavalgada das Valquírias, mano. Sério? Por quê? Mas eu posso estar. Eu posso estar viajando também, mas eu acho que acontece. Ah, porque qualquer filme a ver com guerra, depois de Apocalipse Now, os caras tocam o Cavalgada das Valquírias, tá ligado? Até. Então toca Creedence pô no Vietnã. Não, isso é clássico, né, cara? Isso aí é. Não, parece que tem um contrato em Hollywood que é meio obrigado. Toca Creedence. É, deve ser um filme do Vietnã, tá? Peraí, eu leio essa cláusula aqui, né? Tocar Creed pelo. Creedence? Que Creed, velho? Tá louco. Não, Creed é o Nicolas Cage, é o vocalista do filme. What? Nickelback, Nickelback. É a mesma merda, velho. É a mesma merda. Nickelback e Creed é a mesma bosta, né? Não, são merdas diferentes. Não, por incrível que pareça. Vamos respeitar cada um no seu nível de merdalidade. Por incrível que pareça, Nickelback consegue ser melhor do que Creed. Cara, Nickelback Creed é o mesmo esquema de 8 minutos e Olhos de Serpente pra mim, é a mesma banda. Eu vi ao mesmo tempo, é a mesma merda de banda, tá ligado? Não, Creed é foda Creed, o cara que chega. Não, Creed e Pearl Jam, cara, é a mesma coisa. Não, cara, é foda quando o cara diz aí. Que eu isso, gosto cara, Creed é bom. Eu gosto de Creed, mas eu preciso de um. Cara, por favor, o podcast é sobre Nicolas Cage, velho. Ai, não. Então, cara, eu vou querer. Vocalista do Creed. Ah, duas são uma bosta, ponto final. Oh, não, mas eu vou falar a mesma coisa que eu sempre falo quando é sobre Nicolas Cage. A gente vai pôr no post a fotinha do Maximilian, que é a fusão do Nicolas Cage com o vocalista do Nickelback, cara. Exato, cara. Então, cara, o Nicolas Cage com cabelo de miojo, cara. Puta merda. Ele enfiou a cabeça na panela de miojo assim, e levantou, tá ligado? Tipo, cadê o vocalista do cara? E, tipo, ele falou, vou me preparar pra sua roqueira. Vou lá comer o miojo, tipo, que sobrou, colocou na cabeça e pronto. Coisa passou aí, uma acho que ele fez o miojo, botou na cabeça que sobrou e comeu, cara. É, cara. Tá, então seguindo aqui, cara, temos O Sol de Cada Manhã, não sei. Cara, eu vi esse filme. Viu? Olha só, fala isso. Eu dormi, mas só que, tipo, o que eu vi, ele era, tipo, um apresentador desses do tempo meio falido, assim, tá ligado? Meio mal sucedido. É muito bom, cara. Ele é bom mesmo? Eu dormi, tipo, em meia hora de filme, cara. A única cena... Porra, cara, é um drama A única cena que eu lembro é que ele tava andando na rua, os caras tava atacando ovo nele, assim. Ah, tá aqui. Na capa ele todo cagado. Todo cagado. ele tem altos problemas familiares, saca? E perdi justamente porque ele largou tudo pra seguir a carreira dele, sabe? Ah, tem o... ele é bem sucedido profissionalmente, mas pessoalmente é uma merda a vida dele. Filme com tem o Michael... É, tipo o Nicolas Cage mesmo, então. É, tem o Michael Caine no... Pô, mas só que ele não também tem entradas nesse filme, cara. Que filme chato. Que estranho, cara. Estranho esse cabelo dele. É? Tem uma franja, ele tem uma franja. Deu uma franja emo, mas não tem nem entradas, cara. Como assim? Não faz sentido. Passando aqui, temos um... Or Old Trade Center, que eu não manjo, que nem isso. World. Porque é um grupo de bombeiros que trabalha resgatando. Ah, esse é o dos bombeiros. Ah, nem sabia que era com ele, cara. Legal, cara, legal. É do Oliver Stone esse filme, cara. Nem sabia que era com o Nicolas Cage. Cara, é legal. Como eu já disse, é legal falando dele. Fala, Pedro. Não, é perguntar pro Vini, ele sobrevive no final ou não, que eu não lembro. Nesse. Cara, eu não lembro também, velho. Só lembro. Eu lembro dele nos escombros e o prédio caindo. Eu não sei se era ele ou se era outro grupo de bombeiro que tava lá. Pois é. Hoje muito no filme. Cara, eu tava dormindo. Eu dormi, eu acho. Tava no filme, não lembro. Aí depois, cara, no mesmo ano temos O Sacrifício. A nota dele no IMDB é 3,5 ou menos. 3,6, cara. Isso aí. Caralho, eu não assisti esse filme, é bom? Cara, esse filme foi da época que eles estavam fazendo um remake de filme de terror, cara. Mas é bom? Não, é uma bosta. O original é bom, o Superman original é bom, mas esse Nicolas Cage é uma bosta. São das abelhas, cara, que os caras botam na cara dele numa gaiola de abelhas. Puta, assim. Eu não vi esse filme, não, cara. É, isso é uma bosta. É que fica gritando. Caça só no YouTube, pô, a cena da dele. Bota assim: Nicolas Cage, not the bees. Nicolas Cage gritando: oh no, not the bees, not the bees. Não! Não! Não! O Schwarzenegger interpretava muito melhor, né? Próximo filme é que é o melhorzão dele, né? Ô, filmaço! Motoqueiro. Qual que é o próximo? Ah, merda. Motoqueiro passando. Tocado no Panqueiro. Cadê? Ah, tá, 2007. Tocado no Panqueiro, velho. Eu ainda não vi esse filme, cara. Eu vi esse filme no cinema. Já tem Netflix, velho. Deve ter, cara. Aqui, cara. Vou assistir. Você passa no Megapix, deve ter o Megapix. Vou assistir, eu fui ver cara. Cara, de por que eu fui ver no cinema esse filme, velho? Caralho, achei um cos pobre de motoqueiro fantasma, velho. Esse filme cara, é... Esse com filme vela, seu capacete, mano. A vela, cara, a vela colada com a porra da cera dela mesmo, mano. Olha que idiota. Pra vocês terem uma noção do quão... Uma bike, uma buzininha, uma vela no... cara, que bagulho, cos pobre, velho. Cara, eu assisti essa porra dublada. Deve ter ficado ótimo. Nossa, conseguiu ser mais campeão que eu, cara. E esse cara, o filme vai piorando. O pior filme que eu já assisti na minha vida, eu lembro até hoje, foi Soldado Universal 4. Pior? Puta que pariu! Teve dois, pra mim já é novidade. Né, teve mais do que um? O Vini tá assistindo sozinho? Eu assisti dublado na TV, sozinho. Eu quase chorei sangue. Esse é o problema. Se tivesse visto com os amigos, teria rido pra caralho, teria achado não, que caralho, o motoqueiro teria, fantasma mas... melhor ainda. O Soldado Universal 4 não é pior que Super-Heróis, A Liga da Injustiça. Nossa, mano. Cara. Não, cara. Que raio de o filme. Pior é de todos é Transformers 2, velho. Cara. Podcast não é filme bosta, podcast é Nicolas Cage, cara. Nicolas Cage. Voltando ao motoqueiro fantasma. A gente tem que fazer um podcast desse de Mel Gibson, cara. Fala isso. O filme vai ficando tão bosta, fala, não pode piorar. Quando vê o Johnny Blaze, fica com a chama azul. Você fala, puta que pariu. Ah, cara, aquela peruquinha, velho, comendo jujuba, ouvindo Crumbers, né, que ele fica ouvindo e tal. Eu disse, cara, tipo, não tem nada de motoqueiro fantasma no filme, velho. E tipo, porra, o Nicolas Cage é tão fã de quadrinho, por que ele faz essa bosta, cara? Porque é a vibe. Tipo, o filho da puta não dá. Tipo, ele deve ter dado esses palpites errados no filme, tá ligado? Tipo, não, vou. Ele tem que ser viciado em comer jujuba e tem que ficar ouvindo cranberries, né, cara? Não, cara. Ele ouve cranberries, cara? Por que ele é um motoqueiro, velho? Ele tem que ouvir Steppenwolf, não Cranberries. É, véio. Cara, ele não manja merda nenhuma. Cara, ele não cara. Merda nenhuma, cara. Um boato que até que ele pagou, né, pra participar do filme. Caralho, ele deve ter pagado bem pra porra, porque, mano... Não, tipo, rolou um boato e ele falou, opa, eu tenho que ser o motoqueiro fantasma, foda-se vocês, sabe? Tipo, ele tava lá de boa, fez, twin, eu tenho que ser o motoqueiro fantasma. Ah, cara, mas é terrível, velho. A gente teve... Tem a participação dele no Grindhouse, que é dos trailer fake, né? Fu Manchu. Chegou a ver, Edson? Tinha mandado... Não, cara, eu não lembro desse trailer, cara. Tu tinha mandado... Quer dizer, eu lembro do cara. Trailer. Eu só não lembro que tinha o Nicolas Cage no trailer, cara. É. Ô, Evandro. Como assim, cara? Tu esqueceu do filme bom que ele fez também aqui em 2006? Lucas, um intruso do formigueiro, cara. Porra. Eu desconsiderei, porque era só dublagem. Ah, é dublagem? Tá valendo. Ah, não. Tem vale, cara, igual o Astro Boy. Tem que falar do Astro Boy. Porque ele dublou o Astro Boy? Ele é o Dr. Tema. Sério? Porra, que maneiro. É. Legal. Achei uma imagem do Nicolas Cage Fu Manchu aqui. Astro Boy tem um filme? Tem. Tem animação, cara. CG. É, CG. Caralho, que da hora. Eu gostei bastante. Muita gente detesta, mas eu gostei. 2007 aqui, O Vidente, alguém viu? Cara, eu vi. É muito ruim, cara. Mas já sério. Não, é de uma safadeza. Mas assim, ó, é de uma safadeza, cara, esse filme, cara. Que nossa, tá vontade de bater. O pior é o final, velho. Falei, o que acontece no final? Falei. Fala aí, Lucas. Não, o filme acontece uma penca de merda e tal. Aí ele chega, ele tem uma bomba no navio. Por que ele é assim? Tipo, o FBI tá então, ele é um vidente. Ele consegue ver se. Ele... Vai, deixa o Luke falar. Aí chega uma policial e pede ajuda pra ele, que tem uns terroristas que quer explodir tudo. Aí ele topa. Aí no meio da investigação, eles vão num barco, tem uma bomba. E quando ele vai desativar a bomba, ele fala, puta, fodeu, a bomba vai explodir. Explode, você acha? Caralho! Ferrou, acabou o filme. Aí quando foi ver, era uma visão dele. What? Tipo, todo o filme era só uma visão. Aí, agora eu já sei o que fazer. Aí acaba. Caralho, velho! Que bagulho errado. Sensacional, cara, sensacional. Plot twist, fudido, velho. Eu sei que aqui em casa a gente tem não sei se é um problema, se é algo coisa boa, porque aqui todo mundo é fã do Nicolas Cage. Ninguém consegue. Eu posso assistir The Wicker Man com o pessoal com a minha família, que eu não consigo achar ruim por causa do Nicolas Cage. Cara, tenha certeza. Carai. Que não é um problema. Sua família é perfeitamente normal. Você também. Cara, sei lá, pô. Eu assisti esse filme, pô. Tipo, eu gostei demais do final, pô. Agora que vocês estão discutindo, puta merda, meu. Não, porque é muito bom. Tu vê todo o desenrolar, toda a estrutura, e volta até, tipo, tá ele sentado ali tomando café e, caralho, isso tudo vai acontecer. Vini, é, tipo, Vini tá aí? Tô aqui, cara. Tem mais eu coisa só queria comentar filme? Sobre... Tem uma cena que é legal, uma cena que é legal, que é quando ele conhece a personagem da Jéssica Biel. Que, tipo, como ele consegue ver 5 minutos no futuro, ou 1 minuto no futuro, uma coisa assim. Tipo, ele chega nela muitas vezes. Tipo, ele começa a chegar nela várias vezes só pra ver como é que ia ser, sabe? Ele chega nela e rebuta o tempo. Tipo, ele volta no tempo, sabe? Tipo, ele vê como é que vai ser e volta. Aí ele começa a chegar várias vezes nela, e daí ele descobre que, tipo, se ele chegar ali em cima dela, nunca vai funcionar. E aí, tipo, aí tem uma hora que ele pega, chega o namorado dela, que eles estão brigando, que eles vão terminar, pai, não sei o que lá. E aí o namorado dela começa a brigar com ele, daí ele bate no namorado dela, e ela fica puta com ele e bate nele. Aí Nossa. Ele volta no tempo e apanha do namorado dela, daí ela ajuda ele. Daí ele consegue chegar na mina. Caralho. Deixa eu só corrigir a coisa, que ele não volta no tempo. É tudo imaginação, não é? Se ele tá falhando, é na imaginação dele, justamente. É a imaginação dele. Tipo, ele vai vendo o futuro. As visagens, ele vê o que ele tem que fazer. Pra... As visagens. Tanto que tem uma cena tenebrosa no filme, que é quando ele vai tentar descobrir onde é que tá a bomba, que ele vai lá no barco, sei lá o que diabos que ele tá fazendo, e que, tipo, ele se divide em vários caras. E cada cara vai pra um lugar do navio. Porque cada um, ele tá indo ver se a bomba tá em tal lugar. Tipo, não sei o que o roteirista tinha na cabeça. Não sei, cara. Não, mas é tipo. É difícil de você conseguir passar visualmente O que seria, cara, na cabeça dele, buscando as probabilidades de onde a bomba estaria, tá ligado? E seria um presságio. Uhum. É foda, velho. É muito difícil de você passar isso visualmente, sabe? É, mas dentro da cabeça dele, isso tá acontecendo. Não conseguiu. Pois é, falhou, sei, é uma falha. Mas é muito doido, cara. Depois disso aí a gente teve A Lenda do Tesouro Perdido 2, né, que a gente já comentou. Que é da hora. É da hora. É naquelas cabeças dos presidentes americanos? Ah, acho que é, cara. Não sei, mas deve ser. Aí teve... É que é o livro Segredos, que é o livro lá dos presidentes, do cara... Ele sequestra os presidentes dos Estados Unidos, agora eu esqueci. Nossa. Que é, mas assim, é a doideira. Aí depois teve o Perigo em Bangkok, que ele tá com uma... Ele tá com uma peruquinha aqui também, cara. Eu não Nossa, vi, mano. Eu não vi esse filme. Caralho, olha essa imagem, cara. Esse filme é muito ruim, cara. Então deve ser ótimo. Vamos assistir. Ele tentou um novo estilo Conner, assim, de penteado, tá ligado? Olha só. É, um Conner mais curto, né? Liga, velho, olha só. Ele tá usando peruca. Na verdade, é o peruca, não é? Você tem. Ah, é peruca, cara. É? Puta que merda. Acho que o Nicolas Cage já é totalmente careca, feito o... Ele põe peruca feito calvo, né, cara? O Bruce Willis, sabe? Ele bota peruca calvo pra não dar na tua cara. Põe uma peruca com entrada. Pra não forçar mais, cara. O Perigo em Bangkok. Presságio, cara. Pô, é. Presságio? Tão parecido cara, com alguém conhece? Presságio, né? Eu fiquei... Presságio? Eu odeio essa porra desse filme, cara. Fiquei com ódio desse filme, cara. Não tem ideia. Eu não manjo isso mesmo, cara. Fica a porra do filme inteiro. Não tem como calcular todas as probabilidades. Tipo, ele acha uma folha que uma guriazinha lá escreveu uns números. E ele começa a tentar calcular, ver se existe algum significado nesse filme. Caralho. Ele começa a achar um padrão, tá cara, doidão. Do monte de desastre que vai acontecendo, cara. E aí começa a descambar pra um filme apocalíptico, começa a dar umas merda, cara. E no fim, o que acontece? Aparece, tipo, ele descobre umas crianças que conseguem fazer isso também e tal. No final é aparece nada. ETs, cara. Não... Aparece disco voador e leva caralho. Ele embora, porque o filho dele é especial. Caralho. E uma outra guriazinha. E o mundo acaba. Mas, Domini, tu não viu? Deixa ele pra morrer. Caralho, o pôster de divulgação desse filme é o mundo rachando, caralho. Não, eu não me importo que isso acabe, cara. O mundo acabar, legal, joia. Morreu todo mundo. Agora, porra, alienígenas! Caralho! Tem a porra do ET ali. O filme fica todo um mistério, parece um treco paranormal, sabe? Uma cara, sei lá. Vini, onde está seu Deus, cara. Agora? Filme Presságio previu o vazamento de óleo no Golfo do México. Vixe, cara. Caralho. Que menos velho. É um presságio, né, velho? Ainda em 2009 caralho. Tem... Não, pera aí. Deixa eu ler posso ler um comentário genial do Laureano 15? Mais uma prova que eles preveem, depois praticam. Yes! Que pariu. Temos aqui também mais uma dublagem Força G ou Força Goi. Opa, esse filme é bom, hein? Força Goi. Tem capacidade. Força Goi. Mas é entre esquilos, cara. Ele fez Speckless, a marmota. Ele fez uma marmota na porra do filme. É. Depois tem esse Vício Frenético, que eu nunca ouvi falar. Opa, esse filme aí trabalhamos, hein? Vício Goi Frenético. Caralho, o nome em inglês não tem nada a ver, velho. O nome do em inglês é o Tenente Malvado. The Bad. Puta que pariu, velho. Caralho. Mínimo todos os filmes do Nicolas Cage. Já o Nicolas Cage tá com cara de doidão. Com Eva Mendes, de novo. Em qual que ele não tá com cara de doidão? Digam agora. Não, mas ele tá cara de doido bad vibe, pô. Bad vibe. Sim, tá doido sinistrão, cara. Cracknoia, tá com cara de cracknoia. É, cracknoia. Aí temos o Astro Boy, que a gente já citou, Dr. Tema. Ó, a cara de doidão pós-crack, ó. Que acabou a pedra e tal, né, ó. Aí entra na depressão. Vem a depressão. Olha a cara do... O malucão ali, tipo, what? Nigga, what? O negão é o fornecedor dele. Ele tá com o relógio dele ali já, ó. É. Cara, já tá até o relógio, não tem. Aí em seguida a gente tem o único herói bom que ele interpretou, que foi o Big Dad no Kick-Ass, né, cara? Pô, eu não assisti. Big Dad é muito... Melhor papel dele. Foda, velho, foda, cara. Pô, eu que não gosto desse filme, velho. Ele faz o Batman quando deveria ser, tá ligado? Cara, eu acho que é o único filme dele que realmente eu gosto, cara. Ah, vai tomar teu cu. A atuação dele tá boa, sabe? Deu cumprimento. Ah, ele tá bem canastrão, cara. Ele tá bem canastrão, assim. Tá, no... tá bem... Mas ele tá fazendo de propósito, tá ligado? Tá bem quadrinhos. Pois é. Enquanto os outros personagens, se... pirraia... É que eu, pessoalmente, eu gosto mais desse Big Daddy que o Big Daddy dos quadrinhos. Que do Miller original. É que o Big Daddy dos quadrinhos, ele é um idiota, tá ligado? Não é não. Porque aquela coisa, no quadrinho, mostra mais, é mais realista, sabe? Apesar da doideira lá. Sim. Já no filme, não. É, parece duas realidades, sabe? A realidade do cara, que é um super-herói de verdade, sabe? E não, pô, ele é um maníaco, que tem uma criança pra matar a gente, sabe? Quadrinho realista pra caralho, é uma mina de 12 anos cortando cabeças da máfia. É, cara. Ele é um maluco. Não, cara. Ele é um cara, maluco que tem uma criança pra matar a gente. Da hora, que legal. Cara, eu acho que aqui é bem melhor... O filme é bem melhor do que a HQ, cara. Todos os filmes do Mark Miller são melhor do que as HQs. Cara, não, tudo cara. Que o Mark Miller faz, alguém arruma, é melhor do que o que ele faz, cara. Não, cara. Ó, que quer, procurado. Achei que tu ia falar de tudo do Mark Miller. É, então. Mandar tomar no cu. É. Quer dizer, sei lá, também. Podcast não é do Mark Miller, caralho. É, o próximo filme Aprendiz Feiticeiro. É tipo... Agora, não é ruim. Que porra de título de filme é esse? Não é numa série Aprendiz de Feiticeiro, tá ligado? Sabrina, isso, Aprendiz. Isso. É tipo Nicholas, o Aprendiz de Feiticeiro. Só uma pergunta. Esse Aprendiz de Feiticeiro não é uma série de livros, velho? Ah, não sei. Cara, eu acho... Eu sei que é mais um do Nicolas Cage com perucão, velho. E esse é um perucão sinistro, velho. É, cara, eu vou passar aqui. Mas ninguém conhece esse filme, né? Eu tava passando esses dias na TV, que eu vi um pedaço dele, tá ligado? Tem o Dr. Octopus também, tá ligado? E é bom ou é uma bosta? Alfred Molina. Ah, velho, não vi o suficiente pra... Ah, já falou que é uma bosta, né? Incrível. É, sei lá, velho, achei qualquer coisa. Que porra que é essa? Ele tá com um juvenil ali. O Magrão que é o aprendiz de feiticeiro. Ele é o pica. Cara, por que ele tem pregos na jaqueta dele, velho? Olha só. Pregos ao contrário, cara. Que merda é essa? Eu descobri aqui, é realmente um filme, velho. Ou um livro. Sim, só que é um filme. É um livro. É um filme, livro muito, cara, antigo. A gente tá falando do Nicolas Cage. Inspirou até aquele filme da Disney, o Aprendiz de Feiticeiro com o Mickey, tá ligado? Que ele bota as vassouras pra andar. É baseado nessa história. Que o aprendiz bota as vassouras pra carregar água, sabe? What? Sim. Tá ligado. É muito antigo, velho. É muito antigo. Cara, depois tem, em 2011, Caça às Bruxas. Aqui já começou, tipo... Alguém viu esse Caça às Bruxas? Acho que ele não fez mais nenhum filme. Eu vi, ó, merda. O teu Clay, ó. Teu Clay no Caça às Bruxas. Ah, tem. Dá um leaks. É o Clay, ó. Sendo o Clay. com capuz. É o Clay de capuz. É o Clay de armadura. Caralho, ele tem a cara de Clay mesmo, ó. Olha o Clay de armadura aqui. Mano, ele não fez mais nada. Depois, cara, caralho. Temos aqui depois Fúria Sob Rodas. Velho, Fúria Sob Rodas, né? É um filme dele que tem o mesmo nome de um filme de moto. Não, esse filme é o de moto. É. Não é. Não, é outro. Não. É outro? Não, mas não tem um Fúria Sobre Rodas, que é um filme de moto também, que não é o mesmo do Fúria Sobre Duas Rodas? Um dele em inglês, que é Fúria em Duas Rodas. Ah, que em Portugal é Torque, a lei dos mais rápidos. É um com Ice Cube, não é? Caralho. É esse mesmo. Drive Angry. Só um detalhe, o Fúria Sobre Duas Rodas é um que o cara pega uma moto que tem um motor de jato. Você pensa, what? Sim, nossa, de helicóptero. O cara tem um motor de helicóptero na moto. Rua, cara, é muito bonito. Você pensa, nigga, what? E tipo, o cara é mais rápido. O cara é mais rápido que o som, tá ligado? Assim, tipo. É, velho, o foda é que ele não sai com a moto só dentro da cidade. Ele sai empinando. Porque, assim, cara, ele sai empinando e manobrando. não acertando em quase nada, velho. Tipo, imagina um bagulho daquela velocidade, cara, já explodiu metade da cidade. Ele toma um tiro lá no escapamento, onde que é que fica? Ah, não sei, que fica vazando gasolina, tá ligado? Meu conhecimento é meio nulo nisso. E tipo, ele vai. Aí pega fogo e ele vai mais rápido que o fogo seguindo o rastro da gasolina, tá ligado? Você tipo, caralho, velho. É muito pra mim, cara. É muito pra mim. Depois disso tem o quê? Tem o Pacto. Eu não vi mais nenhum filme depois, cara. Eu também o não. Pacto, peraí. Peraí que eu fechei a minha listinha. Eu tô vendo, eu tô procurando no Google aqui. É, eu tô no IMDb ainda aqui, não, tô procurando imagens, né, pra ver o Pacto. Cara. O Nicolas Cage de cavanhaque, velho, ó. É uma Xuxa, né? São cavanhaque. Mas tirando isso, eu não conheço, né? O Pacto também é... Tem outro filme com esse nome, que é os caras que vendem a alma e ficam super poderosos. Tem um filme assim? Sim, sim, mas esse é aquele filme de adolescente. O Pacto, o nome do filme. Chama-se One More Day, do Leonard. Nossa, tem um Daniel Radcliffe de chifre? Por que apareceu isso em O Pacto? Ah, é por causa do filme, Horns. Que é baseado no livro do filho do Stephen King. Isso, exatamente, nossa. Exatamente. Esse mundo dá muitas voltas, cara. E tem a foto da Mara Maravilha também. Sim, mas aí também. Que tá, não é esse que eu tô falando. Cara, acho que tem três filmes com o nome O Pacto. Esse, caralho. Que você falou, o do Nicolas Cage, e um dos guris que vem da alma também. Eu lembro de um com índio. Eu também lembro. Que é o mesmo cara que faz o índio e, sei lá, faz o Liu Kang também, sei lá. Eu me lembro que tem uma parte que, tipo, vem um carro, tipo um Mustang, vem atropelar o carro. Aqui tem o cara desmonta o Mustang. Aqui no site mediagospel.com.br tem notícias gospel, Mara Maravilha, 2 pontos. Nunca fiz pacto com o diabo. É outro pacto. Cara, tem aqui, ó. Falando em site evangélico, rapidinho. O novo filme do Nicolas Cage é o remake do Deixados para Trás, que é um livro evangélico. Porra, é. Eu já vi um filme, cara. Uma porra desse filme, eu acho chato pra cacete. Cara, o 1 e o 2 é horrível, só que o terceiro, tipo, o foda é que o presidente dos Estados Unidos, que depois virou um pastor, ele pega um avião e joga, tipo, na cara do capeta. Caralho. Obviamente ele morre, certo? Porque ele continua vivo. E é o único que presta os filmes. Ó, galera, eu acho que... Porra, não tem mais nada depois desse, né? Porque... Você botou aquele fantasma pelo aí. Ah, eu pulei esse, Edson, vai tomar no cu. Que vale ressaltar do Motoqueiro Fantasma 2, cara, que é melhor que o primeiro. Não, é melhor que ele mija fogo, ele mija fogo. Ele não quer dizer nada, cara. Você é melhor que o primeiro. O visual tá legal, pelo menos. Não, o visual pode se destacar também, é Violante Plácido também. Oi? Melhor. Violante Plácido também pode ser destaque. Ele é melhor que Evamente. mas ele tira Evamente. Senhoras e senhores, o Vini dando moral pra Evamente. Ao vivo. Tem um filme que tá aqui no meu HD já, que é o Assassino do Alasca. E eu vou ver e provavelmente eu vou resenhar ainda, porque eu fiquei afim de ver o filme. De 2013 também, olha só. É, de 2013. Então, o Resgate também, vocês falaram que eu acabei caindo junto. O Resgate. Isso eu não lembro. É que ele é um ex-ladrão, aí o ex-parceiro dele... Tá atrás do dinheiro do ouro que eles roubaram e tudo mais. É. Aí ele sequestra a filha dele. É um legalzinho assim. Acho que eu tô ligado. Tipo. Bom, acho que era isso da carreira dele, mas tipo, a gente tem que citar, cara, a quantidade absurda de memes, né, cara? Tipo, a gente ficou passando o podcast inteiro, velho. Tipo, esse banner vai ser um dos. O banner mais brisado já do site, porque. Cara, vocês falaram. Daquele post que tem no. Aquele post que tem no LOL Hehehe, do maluco que colou Nicolas Cage em tudo que tinha dentro da casa, velho. Não, Acho que a gente já tava gravando. Mas só que eu não conheço isso, não, velho. Cara, sensacional. Cara, vou ver se eu acho. Ele pegou. Ele fez vários adesivos de tamanho diferente com o rosto do Nicolas Cage. Porque saiu pulando pela casa do irmão. Genial. Inclusive, cara. Em todos os porta-retratos da casa tem todos os rostos. Cara, maluco, assim, maluco, e não, O maluco vai abrir o armário pra pegar um treco pra comer, cara. E tem Rótulos, tá ligado? Rótulos. Embaixo da caneca. O cara teve a pachorra de colocar dentro do controle ali, cara, na tampinha da pilha, sabe? ele vai passar. E ele deve ter invertido as pilhas, sabe? Pra quando ele for trocar pelo Nicolas Cage. O cara vai passar a vida tirando o Nicolas Cage da casa dele, tá ligado? O cara tem tudo que é lugar. Mano, imagina, olha aí, a zoeiragem não tem limites de verdade, velho. Olha que sensacional. Você não mexe nunca. É, cara. Eu vou colocar um drone do maluco, velho. Olha, o cara com os papel na mão ali, velho. Olha a quantidade absurda, velho. Tipo, o bom que. Tá carregando aqui, hein? Ele colou no caldrão, mano. Caralho, ele botou um Nicolas Cage em cada pedrinha de chão, cara. Caralho, velho, olha só, maluco. Ele colou no boneco, mano, no relógio, na chupeta. Caralho. Olha as fotos de família, cara. As fotos de família são sensacionais. No gelo, ele botou o Nicolas Cage no gelo. Nossa. Ah, na privada. Na fralda. Em cada queijo da geladeira tem um Nicolas Cage. Olha ele, que é na pilha, cara. Essa foto do casal. É da pilha, velho. Tipo... No papel higiênico, no micro-ondas. Mas, mano, as fotos de família. As fotos de família são sensacional, cara. As fotos de família ficaram. Cara, dos queijos, velho. Mano, eu. Na moral, eu ia viver pro resto da minha vida com essas porra colada, velho. Eu nunca mais ia tirar, velho. Tipo, vocês viram. Nicolas Cage Eggs. Melhor é o cara perguntando: alguém tem o link dessa folha pra fazer de adesivo? Não é pro meu irmão, é pra enfeitar a mobília da minha casa mesmo. Cara, é sensacional, velho. Mas então, galera, vamos encerrando aqui o podcast. Então... Eu quero deixar claro minha reclamação aqui, que não tem o Nicolas Cage no Broforce ainda. Deveria ter ele no Conair. Conair, eu também já pensei nisso. Mas eu já, eu já até... A gente comentou no post, né? Cara. Eu coloquei naquele meu post de gente que tinha que estar na aula do Broner, cara. É verdade. Lembrei. Se você lesse o site, ao invés de ficar editando mini saga, você ia saber. É, cara. Tô zoando. Então, galera, quero cada um, pra consideração final, e cada um fala um filme, um papel que o Nicolas Cage deveria fazer, cara. Começando pelo seguir. Cara, só consigo pensar em dois. Nicolas Cage em Clube da Luta. E o Nicolas Cage no próximo Superman, cara. Na moral. É o que eu ia dizer Superman também, galera. É o que tá faltando na carreira sempre dele. Sempre quis ver sair do papel aquela foto dele lá com cabelo ao vivo. Sirvini. Cara, eu acho que ia ser muito massa ver o Nicolas Cage como Batman. Se o Affleck pode, né? Acho que o Nicolas Cage ia ser um Batman muito melhor do que todos os outros Batmans que tiveram, menos o Val Kilmer. Por sinal, a gente vai gravar um podcast especial do Val Kilmer também. Ou não. Eu acho que o Nicolas Cage ia dar um Batman legal, cara. Porque ele já tem uma tirada meio assim. Ele ia ter aqueles olhos de louco dele, velho. Tipo, os bandidos e os cagados. Não sei. Lendai, é, exatamente. Ô, Godoka. Eu queria ver ele como Highlander. Porra, seria foda, velho. Usando um cabelão, né, cara? Igual. É, mais uma perucaça. Usando uma perucaça, velho. Seria sensacional. Como diria o Vini, um perucolão. Colão. Mano, Nicolas Cage de quem? Algum Jedi no próximo Star Wars também. Tinha que ser um mestre fodão. Uhum. Deixa eu ver. Flammer. É, eu já falei, pô, eu queria ele no Broforce, apesar de já ter no posto a seguir, mas eu queria deixar aqui claro no podcast também. Uhum. Mas é filme. Filme. Eu queria. Pô, caralho, é que todos os papéis que eu penso, o Nicolas Cage cairia bem, velho. É uma nota muito versátil. Sei lá, o Apocalipse. Vai o Thanos, o filme da Marvel. Gladiador. Gladiador. Cara. Então, deixa eu ver, cara. Vou chamar o Pop aí, né, pra ver. fala teu. Fala o papel e já faz teu trabalho de acabar maroto aí do teu site. Ah, tá, um papel. É, depois eu sei de um mês que eu queria ver ele funcionando aquele professor maluco do comigo. Que porra, cara. Pô, já tem uma cadeira no community, né, cara? Que é Nicolas Cage, bom ou mau ator. Tipo, e deixar aqui o jabá, acessem o hqcombeta.com.br. Tem muita gente legal, tem o Thor, brincadeira. E tem muitos posts do Nicolas Cage, então vale a pena acessar. O único problema lá da questão é que tem muito post de Cavaleiro do Zodíaco, cara. Fora isso. É, acesse lá, tem um podcast também. Se quiser aparecer por lá, é só avisar. E o Renan também, que ele não manja merda nenhuma de filme, que disse que não se empolgou com Guardiões da Galáxia. Ah, toma no cu. Cara, podia ter o Nicolas Cage no Guardiões da Galáxia 2, né? Gostaria de aproveitar essa do Marvel. Cariba também. Melhor Marvel de todos os tempos. Cara, o Nicolas Cage veio bom com essa Marvel, cara. Não, cara, não, cara. O que você tá falando, Evandro? Valeu, Copa, presença aí. E Luke também. Cara, eu conheço dois papéis. Primeiro, o Nicolas Cage tinha que ser o Luke Cage, tipo, pintado, tem que pintar a pele dele. Vai ter que ser o Luke Cage. Vai ter que pintar estilo Hermes e Renato, assim, também. O melhor ainda, usar aquelas roupas dele lá, tá roupa, ligado? Cara. As roupas pelado negro, assim, tipo. E outro, sabe? Eu pensei no Luke Cage, mas eu não pensei nessa possibilidade maravilhosa. Tá. Fala aí, Luke. Cara, outro como Jesus Cristo, cara. Quem? Nossa, velho. Caralho, cara. Ia ser mais foda que o William Defoe lá, cara. Última tentação. Última tentação de Cristo, cara. Ia até mudar o título, ia ser a última tentação de Cage. Ele podia fazer um papel de Jesus Cristo, né, cara? Tipo. Qual foi aquele último filme lá de Jesus Cristo que foi mó triste? Foi com o Luke que acabou de falar, ó. Sério? Ah, tá, eu viajei então, foi mal. Foi mal, eu brisei. Eu tava muito ocupado, prestando atenção em nada na internet. É, olhando pro navegador, pra aba vazia do navegador. Faz o jabá aí, então. Cara, bom, primeiro eu quero agradecer a vocês. Agora a gente já tem um tema, né, pro próximo podcast. Essa é assim, mas não tem chute, hein? Tem gente que tá levando a sério essa zoeira. É, tem gente que acha que a gente é super bolado com tudo, assim, tá ligado? Tem gente que tá achando que essa zoeira é de verdade, tá ligado? Não, é super de verdade, cara. É super de verdade. Eles são nossos inimigos mortais, mano. Mas fala aí. Queria mandar o secreto tomar no cu, pra um baita do Mabaco, que tá roubando nossas ideias de post também. E dizer que nós vamos hackear o. Deixa o Luke fazer um jabá decente, cara. Não vai fazer jabá, não, cara. Você já rouba o tema. Você quer ficar boladado? Fala, Luke. Posso terminar? Pode. É, obrigado. Então, se vocês estão aqui juntos, a gente não morreu. A gente tem muitos podcasts bons, principalmente com o Dadá. Temos uma regra 13 e tá voltando. E temos o Grande Truta também. Cara, o portal do Caio Ego. Cara, aquilo foi épico, velho. Aquilo foi épico. Espera mesmo. Ah, muito bem. Valeu aí, eu conheço vocês então. E é isso aí, galera. E nossa promoção da última balada de Craven foi prorrogada. Pra algum dia então, que a gente não sabe ainda. Então vocês têm aí mais um tempo aí pra mandar as seleções de músicas e o nome de DJ. Se você, Luke e Coffee também, se quiser participar, pode participar. E como de acordo com os meus cálculos, eu acho que tem uns 3 podcasts pra sair antes desse, o tempo tá grande, viu? Não, tem. Tá tranquilo, estamos no tempo. Teoricamente já devia ter saído no dia do podcast do Hermes e Renato, que foi atrasado 2 dias e a promoção atrasou mais ainda, então. Exato. Mas a promoção vai sair, mandem suas seleções aí que tá. Tá de barbada. Tá de barbada de ganhar essa promoção aí. Falou, no galera! No fim a gente não vai enviar pro vencedor assim como a gente nunca fez. Não, eu vou enviar sim, cara. Eu vou. O que tá falando, Vini? A promoção da camiseta, cara, o cara mandou até foto com a camiseta, pô. Caso tá bom. Nossa, alguém tá batendo uma punheta nervosa. Para aqui? Ih, vazou o som. Tudo preocupado, cara. Falou, galera. Até semana que vem, porra. Alô. Oi. Alô. Tô ligando pra saber como você está. E agora continua o resto. Não sei. Resolvi ligar. O Edson sabe. Pra falar que sonhei com você. Caralho! Eu só preciso de te ver. Agora todo mundo sabe, né, seus paus. Ah, beleza. Eu só uma dúvida. Tá gravando O Evandro tá com o Nicolas Cage cisne, o Godoka tá com o Nicolas Cage Thor, o Flavor com o Nicolas Cage cabelo pássaro. O meu seria o Nicolas Cage Wallace, né? Nicolas Wallace. Agora, por que caralho o Segui tá usando essa porra desse filho da puta? Mário Pênis. Tá. Mário Pênis, cara. Não tô usando Mário Pênis mais. Eu tô usando o Lambert, cara. Já Lambert há muito tempo. Mas eu posso mudar. Eu posso colocar a imagem no Mario Pênis, que é mais legal. Cara, deixa o Mario Pênis. Ai! Cara, eu cheguei atrasado porque eu fui ver Guardiões da Galáxia. E aí? Da Galáxia. Cala a boca, Gariba, na cara, velho. Vou criar o selo Cala a Boca, Gariba. Gariba não manja merda nenhuma, vai ser o selo. Ele não Gariba merda não nenhuma. Merda nenhuma, cara. Tá, eu vou encerrar a gravação aqui. Beijos. Cara,